caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7. Hoje, a título excepcional, às 13h30. A minha intervenção neste Nota 7 será única, ou seja, não vou voltar à antena. Vou, antes de tudo, falar-lhe de um compositor brasileiro intitulado, aliás, peço desculpa, de seu nome, Carlos Seixas, e que compôs, aliás, eu creio mesmo que este foi o tempo da sua vida, entre 1704 a 1742, creio que foi este o tempo que viveu Carlos Seixas, um compositor, para todos os efeitos, português, já que na altura Brasil ainda era parte de Portugal. Mas Carlos Seixas nasceu e viveu no Brasil. Para todos os efeitos, é brasileiro. Ora, Carlos Seixas foi talvez, no que toca à expressão portuguesa, o maior compositor de cravo. Outros há que se destacam, mas Carlos Seixas tem algo de especial. As suas sonatas eram verdadeiras relíquias, mesmo na altura. O cravo. Um instrumento que tem muitas parecenças com o piano em termos físicos. Em termos sonoros, é totalmente diferente. Por isso hoje desafio os estimados ouvintes a ouvirem um dos instrumentos que era considerado como, ou era quase que obrigatório, fazer parte de uma casa real. Ou seja, o cravo era um instrumento bastante cordial, bastante coloquial. Um instrumento que só por si colocava, portanto, o respeito, digamos, de uma casa que assim o exigisse, sobretudo, não é? Vamos então hoje ouvir quatro composições, todas juntas, porque no fundo são várias sonatas, o que há é separação de faixas, o que há é variações. Número 7, número 57, aliás, número 7, número 27, número 40 e número 57. Composições múltiplas, dizia nesta obra Carlos Seixas, que estariam compostas 80 sonatas. A verdade é que nem todas foram descobertas, mas algumas sim, e foram compiladas num CD, entretanto editado há cerca de 6 anos, e que nós aqui hoje vamos conferir então, para ouvir nos próximos minutos. O cravo de Carlos Seixas, vamos chamar assim, pelo menos as suas composições. Ele que, como disse, viveu ou compôs, não tenho esta informação comigo, mas enfim, tempo de atividade, e quanto a isso não há dúvida, 1704-1742. É natural que seja uma informação escassa, pois já lá vão mais de 250 anos após o último ano, ou seja, até após 1742. Porque se partirmos de 1704, já passaram então 307 anos sobre este acontecimento. Sendo um compositor de expressão portuguesa, é natural que não hajam tantas informações como haveriam, por exemplo, de outros artistas de outros países, não só mais evoluídos, mas também mais influentes. E agora sim, senhoras e senhores, o cravo e as composições de Carlos Seixas. Thank you. Thank you. Thank you.